Projeto X Podcast. Oi, sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje nós vamos entrar no mundo demoníaco, angelical e extremamente humano de Shin Megami Tensei. Eu sou seu apresentador Éter e as falhas de fusão são uma dor de cabeça. Eu sou a Adri e a parte mais legal é você poder bater um papo de boa com os demônios e você trocar a sua vida por uma Life Stone e todo mundo ficar muito feliz com isso. Melhor troca. Ia ser mais fácil viver assim, né, cara? Tipo, você poder fazer acordo com os bichos na rua, assim, sem ter que ir pra uma encruzilhada, sabe? Fazer... simplesmente chega lá... Então, se eu te der esse negócio aqui, você me deixa embora? Deixo. GG, pronto. Ia ser muito mais legal. E hoje aqui com a gente, nós estamos com um convidado. E aí, galera, meu nome é João e me dá 500 macas. Vai ficar querendo. É muito dinheiro. Muito dinheiro, Su. Bom, como vocês já devem ter ouvido com o nome do cast, nós estamos hoje falando de Shin Megami Tensei. É um tema que dentro da staff estava sendo cobrado já há um tempo. É um tema que eu venho enchendo o saco do pessoal para gravar já há alguns anos. Então, né? Eu espero que vocês gostem. Mas sim, mais delongas, vamos começar. Primeiro, o que é Shin Megami Tensei? Ou Megami Tensei? Pode ser lido como apoteose da deusa. Dos deuses, no caso. E o que isso quer dizer? É mais ou menos como o nascimento ou o renascimento ou a ascensão de um indivíduo à divindade. Tem vários desse tema que a gente vai discutir mais pra frente durante quando a gente estiver chegando nos outros jogos, mas sim. É isso que basicamente significa Shin Megami Tensei. Que é apoteose da nova deusa. Então, mas para falarmos dele, nós temos que iniciar falando da Light Novel. Que, pasmem, o nome é Digital Devil Story Megami Tensei. Escrita pela Aya Nishitani, ilustrado por Hiroyuki Kitazune. Lançada em 1986. Tempo, hein? Bastante. É bem velho. 30 anos, 31 anos já. É uma série mais velha que a gente. Pessoal que nasceu em 86 não leva pro lado pessoal, não, beleza? Light Novel, né, que narra as aventuras de um garoto que, através da computação, consegue conjurar demônios. E a partir desse seu novo poder de conjuração de demônios, ele alastra o caos pela escola inteira. E... eventualmente, do mundo. Gente, esse moleque consegue invocar demônios pelo computador e eu mal consegui até hoje fazer o iFood funcionar, cara. Consegui pedir comida por ele até hoje. A gente só precisa se preocupar com o primeiro volume das novels, o Digital Devil Story Megami Tensei. Há mais outros dois volumes lançados, mas eles são apenas uma continuação da novel. O jogo é a continuação apenas da primeira novel. E esse programa que o garoto cria é chamado de o Programa de Invocação de Demônios. E isso é um programa que vai aparecer do nada em todos os jogos. Tipo, 5 minutos dentro do jogo, chega um senhor meio estranho, alto assim, meio... fala assim, ei, você quer um programa pra invocar demônios? Aqui, ó. Baratinho, ó. Só pegar, só usar. Tchau. Gente, sério... as pessoas realmente dão chance pro azar, né? Mais um exemplo de uma história em que as pessoas mexem com aquilo que não podem fazer, porque no final, isso mesmo, elas tomam no cu, porque elas merecem, né? Você vai atrás do que não deve, né? Exatamente. Se tivesse na igreja, nada disso teria acontecido. Mas isso você tem dentro das novas mesmo, ou tipo, você se refere a um termo mais geral, assim, ao compêndio que vai aparecendo nos outros jogos, não? Apesar do Devil Summoning Program ter sido criado na novel, é, o compêndio em si, ele só apareceu nos jogos. E a gente tá se referindo ao programa que foi criado por um garoto que sofria muito bullying. E a primeira coisa que ele fala, ele tenta rodar o programa no computador e não consegue. Aí ele leva pro computador da escola. Aí joga na rede do computador da escola, aí já vê uma merda. Aí ele fala, eu quero que você mate tais alunos, beleza? Nossa. Aí um belo dia tá todo mundo lá usando, aí aparece um demônio. Aí aparece um demônio e fala, não, tá, beleza, vou matar eles. Pá, aí começa o caos. Que fácil, não? Né? Mas, bom, essa novel vocês provavelmente não vão conseguir encontrar nenhum lançamento oficial em inglês. Porque ela nunca saiu do Japão. Só existem versões em inglês, em japonês, mas acho que vocês conseguem encontrar traduções de fãs. Mas também não é tão fácil assim. Eu lembro que já li sobre essa novel, já pesquisei sobre ela. Se você até encontra links antigos e tudo mais, mas ela é complicadinha de achar. Como? Ela é complicada. Houve alguns relançamentos dela, mas não é muita gente que se predispõe a traduzir uma obra dessa, né? É, porque é um nicho bem específico, né? Mesmo, acho que mesmo os fãs de Shin Megami Tensei que poderiam se interessar, querendo ou não, ela é bem, assim, ela pode ser bem diferente daquilo que os fãs da série de jogos estão procurando, então acho que acaba sendo, não, acaba tendo um público bem menor, principalmente hoje em dia, né? 11 de setembro, né? Aliás, fez aniversário muito recentemente, sabe? Tá? 11 de setembro de 1987 sai o primeiro jogo Digital Devil Story Megami Tensei, que continua a história servindo como uma sequel da novel. E em 6 de abril de 1990 é lançado Digital Devil Story Megami Tensei 2, ambos lançados para Famicom, o Nintendinho, e 95 relançados para o Super Nintendo com o nome Lê Aí Você, rapaz, é. Kyu Yaku Megami Tensei, Megami Tensei 1 e 2. Perfeito. E gastou o intercâmbio inteiro aí, né? E em 2012 foi relançado aí pelo Virtual Console do Wii U, né? Pra quem tem, pode se divertir procurando. Mas hoje em dia, né, você só encontra hack roms caramba desse mesmo. Sim, hoje em dia você só vai encontrar hack roms traduzidas, porque é um jogo muito antigo. E tanto que só teve um relançamento dele, que foi o Kyu Yaku Megami Tensei, em 95. E em 2012, uma versão japonesa no Virtual Console do Wii U. Foram os únicos. É, ele surgiu mais ou menos na época também do Final Fantasy, né? Então foi meio que um primeiro concorrente a Final Fantasy, apesar de que o pessoal sempre lembra mais de Final Fantasy ou... Será? É que assim... Querendo ou não, são temáticas bem diferentes, também tem isso. Eu acho que, meio off-topic, mas se eu fosse apontar um concorrente direto do Final Fantasy, seria o outro título grande da Square Enix, né? Que seria o Dragon Quest, né? Mas eu acho que o caso do Megami Tensei, que acabou deixando os primeiros títulos meio no limbo, por assim dizer, é que, querendo ou não, eles tratam de uma temática bem mais difícil de vender do que outras séries, né? Bem mais pesada, bem mais dark, bem mais nicho. Então, principalmente os primeiros, que também, além de tudo, são bem diferentes dos títulos que ganharam mais notoriedade no futuro, acho que por isso que ele acabou ficando um pouco escondido, e o fato dele não ter envelhecido tão bem quanto outros jogos de outras séries envelheceram. Assim, por isso que hoje em dia, você acha essa dificuldade pra encontrar, né? Sim, com certeza. Quem for começar a jogar, vai começar pelos mais recentes e só depois vai, se quiser muito, vai atrás, né, das versões antigas. Sim. E a ação penosa dos jogos, né, torna um negócio muito difícil de você achar legal. Se você começar a jogar por eles, você vai sentir dor de andar. É bem maçante, é extremamente imperdoável. Os jogos nessa época são considerados um dos mais difíceis de toda a série. Principalmente o próximo jogo que a gente vai falar agora, né? Que é o Shin Megami Tensei mesmo. Mas a gente vai deixar isso pra quando a gente chegar lá. É, continuando o que o João tava lendo. Esses primeiros jogos, eles foram produzidos pela Atlus, mas foram publicados pela Namco. Futura Namco Bandai, pra quem não conhece. Mas só que depois do lançamento desse jogo em 90, a série morreu. Megami Tensei morreu. Teve um período de luto, eu acho, pelo jogo. Só que aí em 92, a Atlus conseguiu os direitos de volta do Megami Tensei, só que aí relançou como Shin Megami Tensei, né? E o primeiro jogo, ele foi relançado dezenas de vezes. Apareceu em várias plataformas. Só que ele só viu as terras ocidentais oficialmente em 2014, por meio de um port que fizeram pro iPhone. Olha que bang mais aleatório. Eu fiquei tão bravo quando eu descobri isso. Não, tipo, primeiro que eu fico bravo com isso, primeiro porque pau no cano de quem usa iOS. Já começa aí. Eu, como androidista que sou, já tenho uma birra dessa galera por si. E segundo, porque, tipo, porque pra uma plataforma de celular específica, não pra outras, não pra um console mesmo, sabe? Ficou muito away. Eu acho que foi porque no Japão, o iOS é um das... É provavelmente o telefone mais usado, né? É o mais usado. E então, como a Atlus estava sediada no Japão, acho que ele achou que o iOS também era mais utilizado ao redor do mundo, né? Em números brutos, então resolveu lançar por lá, né? No meio de permitir mais pessoas a jogarem o jogo. Bad move, Atlus. Bad move. Você devia ter lançado uma coletânea. Ah, mas aí é um problema que a gente vê que, assim, não apenas a Atlus, mas várias empresas de jogos japonesas, principalmente nessa época, assim, tem, que é os jogos, não saber vender os jogos pro mundo, ou simplesmente não se importar em vender os jogos pro mundo e fazer localizações meio aleatórias. Que, assim, que aqui são duas... A gente tá falando de duas empresas que são muito culpadas disso. A gente primeiro falou da Namco. Atualmente, Namco Bandai, que fez isso por muitos anos. E a Atlus também, pisando tomate nesse ponto, né? Então, é só um sinal de um problema que a gente já viu em outras empresas e que pra gente, que é parte da fanbase ocidental, a gente fica chateado, né? Porque a gente... não teve acesso, agora tá um pouco, tá bem melhor, mas a localização fora do Japão sempre foi muito complicado. É, isso é verdade, a gente até comentou um pouco mais disso durante o cast de Persona, pra quem ouviu o nosso cast. O Persona foi um dos primeiros jogos, o Persona 1 foi um dos poucos jogos, um dos primeiros jogos que a Atlus trouxe pro Ocidente, né? Um pouco tarde, assim, em relação aos lançamentos, mas foi um dos primeiros jogos que ela trouxe pra cá, junto com também o Persona 2 e tal. A gente não vai entrar no mérito desses jogos aqui, porque a gente já falou deles, mas... Que beleza. Link na postagem, queridos. Sim, link na postagem para os interessados. E, continuando, aí em 94, Shin Megami Tensei 2 foi lançado, também nunca apareceu por aqui. Esse não teve nem port para iOS, por tristeza. Mas é muito fácil você encontrar hack roms de ambos os jogos. Eles são famosos, são extremamente difíceis de zerar, são pesadíssimos em relação à dificuldade. Mas quem joga e termina fala que a história é muito boa. Sim, é os comentários que a gente encontra mesmo. Após esse tempo, a gente teve um hiatus na série principal, que foi preenchido com o lançamento de alguns spin-offs, apesar de, sim, a ideia do spin-off ser um pouco discutível, né? Que é o caso do Shin Megami Tensei, Devil Summoner, a franquia Persona, Demi Kids, acho que a gente pode falar também, né? Sim, também foi na época do Game Boy. Isso, Nine. E ela só foi voltar para a série principal lá em 2003... no PS2, produzindo alguns dos que são alguns dos títulos mais cultuados da série, caso Shin Megami Tensei 3, Nocturne, que lançou a série principal dentro da geração mais nova. E no Ocidente, ele foi o primeiro jogo da franquia principal que foi lançado em 2004, certo? E assim, tanto é que Nocturne, eu não sei vocês, mas foi o meu primeiro contato com a série, se nós desconsiderarmos Persona. Vamos já deixar assim, com a série core mesmo, o meu primeiro contato foi Nocturne. E eu sei que outras pessoas tiveram a mesma experiência que eu. E um dos maiores expoentes dentro da franquia como um todo é um dos artistas mais doentes que eu conheço, que é Kazuma Kaneko. Que ele tem um estilo de arte, uma estética muito particular e muito reconhecível, que, assim, a arte dele é linda, da mesma medida que é perturbadora. E aí você vê os anjos, os demônios, os deuses, os personagens humanos ou não tão humanos assim, eles têm todos a assinatura estética do Kazuma Kaneko, que inclusive foi uma das coisas que assim, é mais marcante dentro da franquia. Que a arte dele é muito bonita, mas os designs de monstros dele são, assim, muito ricos, com detalhes muito, muito, muito legais, assim. Por isso, se você for ler a lore por trás daqueles demônios, por trás daqueles monstros, são designs feitos e pensados pra trazer toda a história daqueles demônios, monstros, deuses e anjos pra uma imagem, né? Só que o cara é meio... Só que assim, ele é... eu tenho um pouco de medo da arte dele, não vou mentir não. Mas não sou a única, né? E você, João? O que você acha da arte dele, do Sr. Kazumaka, né? Eu, como artista, né, profissional, acho que o cara é uma puta da influência. Eu amo ver o trabalho dele, amo pegar a influência do trabalho dele. Ele bebe em fontes absurdamente distintas pra fazer as artes, né? O cara vai em moda, vai em arquitetura, vai em coisas que a gente, pô, não imagina que dá pra você desenhar demônios com base em estilo, sabe? Mas o cara dá um jeito, ele é, puta, responsa pra caramba. E se não fosse ele, realmente, acho que não... Aliás, o trabalho maravilhoso de modelagem dos personagens dentro do jogo ajuda muito, que eles usam os mesmos, né? Enfim, que desde o Play 2 eles usam os mesmos modelos, inclusive em Persona. Até o Persona 5 tem os mesmos movimentos, assim, alguns monstros, né? Demônio, com essa constância assim. Até um pouco antes, eu não coloquei aqui, mas especificamente, Kazuma Kaneko, ele tá na direção de arte do jogo desde Megami Tensei 2. Certo. Desde ali. E alguns dos desenhos, algumas das estéticas de demônios daquela época seguem firmes e forte. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Alguns, eventualmente, acabaram tendo algumas atualizações, acho que devido à reinterpretação que ele fez. Mas ele é um artista que, eu particularmente, dele, o que eu sempre assim me deixa meio desconcertado são os olhos dos personagens. Aqueles olhos. Sim, o rosto no geral, né? Os olhos, os lábios, o jeito que o rosto é definido, né? Uhum. É muito legal. E ele é uma pessoa que eu admiro muito como artista. Mas bem, agora nós vamos entrar numa pequena discussão aqui, que é interessante ficar bem ciente disso, porque vai tornar bem mais simples entender as histórias dos jogos. O protagonista, né? Todo mundo aqui conhece a história, a jornada do herói, né? Sim. O herói que se desenvolve, que cresce e que passa por situações que acabam fazendo ele se tornar uma pessoa melhor ou pior. Uhum. E tomando as decisões. Em Shin Megami Tensei, essa é uma ideia que se muda um pouquinho. Se vocês se lembrarem, em Persona, a gente falou muito sobre a ideia de que os protagonistas eram muito trabalhados, né? Os personagens todos se desenvolviam. Sim. Bastante. Sim. Em Shin Megami Tensei isso já não acontece. Porque você é um protagonista que não tem nome, começa por aí. E a sua vontade é a vontade do jogador. Sim. Então, quando alguém joga Shin Megami Tensei e alguém me pergunta se deve jogar, eu sempre falo, sim, você deve, mas quando você jogar, não jogue olhando o tutorial, não jogue olhando guia nem nada. Por quê? Faça o seu primeiro play. Sim, pode... E primeiro porque, assim, eu sugiro isso principalmente pro Nocturne, de preferência pra pessoa ir bem despreparada, pra ela ir batendo o matador sem um buff sequer, pra ela tomar no cu bonito, porque o mundo não é justo. Eu gosto de ver ela sofrendo assim. Hora do duelo. Pega o buff. Qual que é do buff? Buff lá aqui. Mas... Ai, cara, temos uma tirinha pra isso. Eu tenho... Memes à parte, por que a gente fala isso? Porque as escolhas que você faz sobre quem você vai seguir ou quem você não vai seguir, eu acho que refletem muito sobre quem é você. Sobre o que você acredita. Aí você vê uma interpretação do que seria o mundo seguindo essa estética sua. Sim. Então eu acho interessante. E por isso que a série principal normalmente não pode ser comparada com as outras, com os spin-offs. Porque todos os outros spin-offs, basicamente, você tem desenvolvimento da personagem, do protagonista. No Shin Megami Tensei você tem o desenvolvimento de você. É o seu desenvolvimento. Você tá ali, você tá vivendo aquela história. Então, como você vai abordar isso? Como você vai enfrentar isso? É interessante manter isso em mente. E mais do que isso, eu acho que você... O legal de você ser a pessoa que toma as decisões é que não existem respostas simples nem fórmulas prontas pra você conseguir um final feliz, até porque você... Todos os finais, todos os caminhos que você toma, elas têm prós e contras muito definidos, certo? Então, assim, eu acho que é bom que dá essa puxada de tapete pra você não pensar que as escolhas, quaisquer que elas sejam, por mais bem intencionadas que elas sejam, não têm consequências muitas vezes muito, muito desastrosas, sabe? E eu gosto dessa ideia de que você não tem uma rota pronta e óbvia pra você ter um final feliz. Você... tudo que você faz tem influências bem maiores do que a sua própria pessoa, né? E é legal, tipo, porque tira bastante a gente da nossa zona de conforto, porque quando a gente joga, na maior parte das vezes, a gente quer ser o herói que quer salvar todo mundo, só que, tipo, essa é uma daquelas séries que mostra que não é tão trivial assim, né? E que qualquer escolha, por mais, como eu disse, por mais bem intencionada que seja, por mais planejada que seja, ela vai ter consequências que muitas vezes você não vai imaginar que vai ter. Só que são consequências perfeitamente plausíveis. Assim é a vida, né? Isso é uma sacada muito legal que a série tem. Concordo. Mas falamos dos primeiros, então, né? Que não são bem assim. É, o único que realmente não é assim é o primeiro. É o, é o jogo que nasceu com... Que começou com essa história, que é o Megami Tensei 1. Vamos lá. O Megami Tensei 1, ele segue a história do que acontece após o final, né, da primeira nova do garotinho programador, com a protagonista Akemi Nakajima, usando a programação, de novo, para invocar demônios e combater as forças demoníacas de Lucifer. Lucifer, que vai aparecer pra caramba na série também, e resgatar Izanami, que também é um nome que vai ser bastante recorrente. O Megami Tensei 2, por sua vez, ele segue, ele vai por outro rumo, que agora chegamos no pós-apocalipse, né, similar ao 3, né, no ano de 2036, e os dois protagonistas, eles novamente com de posse do programa de invocação, após derrotarem o demônio Pazuzu num jogo chamado Devil Busters, eles saem numa missão para enfrentar e destruir Bael. É, depois que eles passam aí por alguns perrengues, eles se separam e um fica no controle do jogador e outro se torna um herói das trevas, um Dark Hero, que precisa, né, impedir que o protagonista avance, torne o seu rival. E eventualmente eles lutam aí contra os exércitos de Yahvé, né, Jeová, e o jogador tem que escolher entre ascender aos céus junto a Deus, né, ou condenar a humanidade. Não, e condenar a humanidade. Ele sobe e condena? Aham. Uhum. Perfeito, então é melhor ainda, gente. Ele sobe e condena a humanidade. Ou você pode matar Deus, né? Essa que é, aliás, uma das melhores partes da série inteira. E salvar a humanidade de Deus. É pra Sim. vocês verem que selar o Fogud, na maior parte das vezes, é uma bosta, né? Sim, é que aqui, no caso, né? Você trabalha muito com aquela ideia do Deus vingativo, do Deus que acha que os seres humanos estão corrompidos, né? Então, a única solução é um dilúvio, matar todo mundo e começar do zero com os, entre aspas, escolhidos. É sempre assim? Sim! De todos os jogos, menos Spinoza? Não. Pelo menos todos que eu joguei é mais ou menos isso. Algum deus quer meio que tocar o foda-se e espera a humanidade acordar e provar pra ele que não é bem assim. Na série principal isso mudou um pouco. Isso mudou um pouco, porque é mais um combate direto. A gente vai citar. Sim, o 3 é diferente. Então, a gente vai falar mais disso no 3, porque o 3 vai deixar isso mais claro, né? Porque os primeiros jogos eles deixam isso um pouco em aberto. Mas. É, a ideia mesmo é que o Yahvé, ele sempre assim, ele meio que aparece naquela coisa do dia do juízo final, né? É, demônios começam a andar pela terra, é quando o Yahvé também começa a aparecer pra meio que tentar salvar alguns seres humanos, tentar lutar pelas almas da humanidade, porque ele não quer deixar que os demônios, Lúcifer e etc., tenham controle sobre a Terra, porque a Terra é, tecnicamente, até de Deus, né? Mas ele não pode tomar essa decisão. Quem tem que tomar essa decisão é o jogador. Por isso, sempre que é um jogador sem nome, é a sua escolha. Quem você quer seguir? Você quer salvar a humanidade? Você quer entregar a humanidade aos demônios? Quer entregar a humanidade a Deus? Sabe? Mas a escolha fica a sua escolha. Isso é interessante porque o 3, aliás, isso é uma coisa que passa a literatura inteira, desde gregos, assim, que quem age nunca são deuses. A humanidade tem poder de agir sobre a natureza, sobre as coisas. Os deuses, eles meramente induzem a humanidade. Sim, eles tentam, eles oferecem as coisas. E, bom, e agora a gente vai começar finalmente com o Shin Megami Tensei, né? Que ele pode ser considerado uma única grande série. muito pelo fato de que existem várias teorias que dizem que certas pessoas em alguns jogos são reencarnações de personagens de outras séries, ou cameos de personagens que aparecem em séries sucessivas, né? Tem o fato dos demônios também serem, serem os mesmos ao longo da série, né? Então, assim, é uma série bem coesa, na medida do possível, né? O primeiro da série Shin Megami Tensei, tal como a conhecemos, ele começa de um jeito bem bonitinho. Começa com um adolescente que sonha com três figuras. Um homem crucificado, legal. Um homem torturado por demônios. Gente, alguém coloca esse moleque na terapia, pelo amor de Deus, tadinho. E uma belíssima mulher que deseja ficar com ele eternamente. Ah, tá explicado por que ele não quis a terapia, mas tudo bem. Ele tem esse sonho novamente na noite seguinte, mas com a diferença de que dessa vez ele interrompe o ritual de sacrifício que estava a ocorrer. Logo em seguida, ele se encontra com Stephen. Guarda esse nome. Ele é importante. Ele é considerado o criador do sistema de teletransporte do jogo, além de ser um importante personagem dos jogos, que ele ajuda o protagonista sempre que ele decide seguir por um caminho neutro, longe dos anjos, longe dos demônios. É. Esse Stephen, ele entrega para o protagonista um dispositivo que tem o programa de invocação de demônios aí de novo, e com a ajuda desse programa, o protagonista parte numa aventura pra tentar salvar uma Tóquio devastada por demônios. No meio dessa bagunça toda, pra, como se já não tivesse ruim o suficiente, as forças armadas americanas entram em conflito com o exército japonês, porra, e a rixa entre ambos chega a um ponto tão absurdo que são detonadas bombas nucleares em cima de Tóquio. É nesse ponto que o protagonista faz a escolha dele, que ele pode escolher o alinhamento, que é o LOL, Chaos ou Neutral, independente do que ele escolher, vai ter um herói pra cada um desses caminhos, certo? O herói LOL, o herói Chaos e a heroína, que vai representar um caminho neutro. Os três são salvos da devastação depois que eles são enviados a um lugar chamado Diamond Realm, por meio do sacrifício dessa heroína do caminho neutro do jogo. 30 anos depois, eles retornam, 30 anos se passaram, e agora tem duas facções que controlam Tóquio. A Messian Order, que é a Ordem dos Messias, e o Ring of Gaia, que é o Círculo de Gaia. O herói LOL acaba se tornando o Messias da Ordem, de Messian Order, e o herói Chaos se torna o comandante dos demônios. E é nesse momento que o protagonista vai escolher uma dessas duas facções, ou vai seguir um caminho neutro, de fato, onde nesse caso ele vai ter que bater nas duas, olha que legal, e vai tentar devolver Tóquio para os humanos. Se a gente for considerar o final neutro, ele é o final canon, por assim dizer. Porque é a partir dele que o Shin Megami Tensei 2 ele se inicia. Em Shin Megami Tensei 1, que nós temos a origem de uma das personagens mais legais da franquia, que é a Ellie, com a sua frase muito fofa. Would you please die for me? Eu adoro ela. Ela é maravilhosa, cara. Nossa, o primeiro contato que eu tive com ela foi em Persona. Ela é um Persona muito foda. Não só ela é muito foda, como ela é um personagem extremamente macabro no jogo original. Porque ela faz você, assim, fazer várias coisas pra ela. Aí quando você acha, eu vou ganhar uma recompensa, que bom. Ela chega, você poderia morrer pra mim? Aí você só tem a opção, não, sim. Não. Aí você, bom, não, né? Aí você tem que enfrentar um puta de um demônio que é o guarda-costas dela. Aí você... E se você coloca assim, o que acontece? Acabou o jogo, você que morre. Bosta. Nossa, que legal, né? Ai, que da hora. Assim, eu lembro que quando eu joguei Persona, como eu falei, foi pro meu primeiro contato, eu pensei, mas que caralho, por que ela é da Arcana da Morte? Aí eu fui ver os ataques dela, aí eu fui ler sobre ela e de repente tudo fez sentido. E há uma coisa muito interessante, que isso me perdoem caso tenha alguém assim muito religioso que esteja vendo esse cast, mas o protagonista nesse caso, no primeiro jogo, ele é considerado como Adão. Ele é tido como a reencarnação de Adão. E ele acaba se encontrando com Lilith, que tecnicamente seria a primeira mulher que se deitou com Adão, né? Não, foi criada da mesma forma. Lilith, pra quem não sabe, ela é a mulher que foi criada do mesmo barro que Adão. Então, ela não queria ficar por baixo. Ela queria ficar por cima, ela queria direitos iguais. Ela queria a mesma coisa que Adão. Se Adão podia fazer isso, ela também queria poder fazer. Só que Deus não queria isso. Então, ele baniu Lilith. Tanto que ela se tornou a mãe de demônios, porque ela acabou se deitando com demônios. e acabou criando, pra ser uma mulher submissa, acabou criando Eva da costela de Adão. Por isso que a mulher é tecnicamente submissa, porque ela é feita. É, que você já vê. Aí vocês entendem por que boa parte dos movimentos feministas, tipo, dos, meio que às vezes reivindica ali como símbolo dela, sabe? Porque então... se desde o começo tivesse tudo igual, nada daquela merda teria acontecido, a gente ainda tá de boa no Jardim do Éden, comendo frutinha e vivendo feliz. Não foi por culpa da Eva, foi por culpa de não deixarem. É, então, de qualquer forma, tirando pretensões religiosas assim... É... Aí no jogo ela meio que tenta te seduzir, porque ela fala, não, eu quero ficar com você, eu quero que você seja o meu marido, meu amante e essas coisas. Obviamente você acaba negando isso, porque você é o protagonista, você quer salvar o mundo, né? Você não quer se deitar com ela. Fale por você. Eu não sei. Eu tô falando assim que eu não joguei o Shin Megami Tensei, então eu não posso fazer essa escolha. Não dá pra dar assim, né? É. De qualquer forma. Então, nós temos o Shin Megami Tensei 2, que se passa algumas dezenas de anos, centenas de anos, nunca é deixado muito claro quanto tempo passa, né? E ele, não tem muito o que falar dele, porque ele é uma história muito mais linear. Ele é muito mais linear que o primeiro jogo. Que ele acontece, assim, depois que o mundo se acabou e se reconstruiu, e você bateu nos anjos, nos demônios, essas coisas, a humanidade meio que começou a criar uma nova cidade onde todos podiam viver felizes. Essa cidade era chamada de Millennium, e nessa cidade que era governada por profetas que acreditavam numa entidade divina. Eles acreditavam em Deus, só que Deus já estava morto, por assim dizer, tecnicamente. E por que eu digo isso? Porque ele, com a crença desses caras, era tão forte, mas tão fodida, que os arcanjos, eles pegaram essa força da crença e criaram uma versão falsa de Deus. Certo. Eles criaram uma versão falsa de Deus. E esse é o seu inimigo principal no jogo. Você, no caso, é um Messias, que é considerado, é chamado de Aleph. Pra quem não sabe, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, se não me engano. É, primeira letra hebraico. Do alfabeto hebraico. E você tem que meio que enfrentar e resolver o problema, porque também tá entrando novamente numa era de problemas e você meio que tem que tentar salvar o mundo de novo. Só que se você optar por destruir Deus no caso, antes de morrer, ele condena a sua alma a reencarnar eternamente. Você nunca vai poder acender a roda do samsara ou a roda do caos. Pra quem não sabe, isso é um contexto budista. De que a sua alma reencarna milhares de vezes até ela se purificar e se iluminar a ponto que ela consegue transcender a roda e se reunir com as divindades, como Buda e outras entidades assim. E é nesse jogo que nós temos uma das frases mais icônicas, que acho que quem já procurou sobre o jogo ou sobre a franquia já leu sobre ela. Que é, mesmo que eu seja destruído e a humanidade fique livre de mim, em algum momento ela voltará a olhar para cima e desejar que eu volte para guiá-la para o caminho, entre aspas, correto. Ou seja, você não mata Deus, porque Deus é um fruto do pensamento humano. É um conceito bem difícil, bem pesado. Algumas pessoas têm problemas para aceitar esse conceito, né? Mas isso que eu acho que é legal, que a série... Os jogos da Atos, Shin Megami Tensei, Persona, principalmente, eles, de uma forma ou de outra, eles abordam isso, de como a vontade das pessoas cria essas entidades. A gente vê isso em Persona 2, que é a materialização, assim, uma coisa bem mais simples, por exemplo, que é a materialização dos rumores, né? Em Persona 4, também vemos isso, sem muitos spoilers, sem muito contexto. Então, assim, a ideia da religião, das divindades, dos ciclos de reencarnação, de purificação da alma, são temáticas recorrentes em Shin Megami Tensei, que desde coisas mais básicas até assim, os nomes, os designs, os conceitos por trás dos demônios, até questões que vão muito mais profundas, que é isso que a gente tá colocando assim, moralidade cristã de um lado, a gente tá colocando conceitos budistas do outro, né? E partindo daí, fazendo uma reflexão sobre a ideia de divindade em si. que é muito foda. É, ele propõe aí um panteísmo, né? Que reúne todas as religiões e não há necessariamente uma diferença entre um demônio, um anjo, porque tudo é uma energia só, uma energia constante que só os seres humanos podem ponderar mesmo. Não é uma coisa que cabe a um demônio ou a um anjo aprender, desenvolver, crescer. Eles só são. Sai daquela moralidade maniqueísta que a gente vê em tantas histórias, né? De um vilão versus um mocinho. Sim. É, vai bem além disso e mostra que muitas vezes o dito herói do jogo, ele pode estar em qualquer ponto do espectro também, né? Uhum. E o que vai variar não é nem... É menos as ações dele e mais como as ações dele são percebidas por outros personagens, pelo próprio jogador. Sim. Exatamente. E isso é importante também entender, que isso é só ficar claro mesmo no quarto jogo, no Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, porque isso é comentado, o porquê de você sempre de Lúcifer, de Deus, de qualquer outra coisa, precisar de um guerreiro humano, né? De um avatar humano para poder destruir a outra facção. Por quê? Porque como ambos são frutos da psique, da mentalidade humana, né, de certo modo, eles não podem se matar. Eles só podem se selar. Um só pode selar a presença do outro. Então, para você ter uma entidade que seja matadora de deuses, matadora de divindades, você precisa de um ser humano, de alguém que tenha uma vontade própria, alguém que possa tomar uma decisão, alguém que possa ir contra o fluxo pré-estabelecido, né? Que é a questão, como a gente tinha falado sobre moralidade cristã, que é uma das que tá mais forte nos jogos, é a questão do livre-arbítrio, né? Que desde o início foi dado à humanidade. Então, assim, a gente vê, duas visões do mesmo Deus cristão, se a gente quiser pensar, pensar nesse ponto. Desde o Deus vingativo, punitivo, até o Deus que deu o livre-arbítrio para a humanidade e deixou que ela seguisse o seu caminho, né? Uhum. A gente vê esses dois lados. Mas ele, claro, vai depender até de como você chama certas entidades dessa história, né? Uhum. Mas bem, a gente vai comentar isso mais profundamente agora que a gente vai entrar realmente no jogo, no terceiro jogo, mas vamos primeiro vamos colocar alguns pontos aqui para deixar bem claro que a gente vai entrar. Todos os jogos vão ter alguns elementos recorrentes. A Ordem do Messias, o Círculo de Gaia, a resistência humana, e pode ficar um pouco difícil de acreditar porque ele não aparece imediatamente no jogo 3, mas a presença do Stephen, ele aparece. E a Tóquio devastada. O cenário sempre não é Tóquio. Alguma coisa em Tóquio. É até legal que quando você tá passando pela cidade, no Nocturne isso ficou bem claro. Que assim, você vai... Os nomes dos bairros estão todos lá. Então assim, é curioso você ver um mundo todo bizarro, com um monte de demônio, todo devastado, mas o nome... Ah, estamos em Ikebukuro, sabe? É curioso. E no Persona 5, os mesmos lugares estão lá, bonitinhos e do mesmo jeito. Você pode até comparar com o Shin Megami 3. Os landmarks estão todos lá, é bem legal. E o João acabou de falar também de novo do Shin Megami Tensei 3. Ele talvez seja a única exceção assim, dos elementos que são recorrentes. Por quê? Porque ele tentou dar um soft reboot na lore do jogo pra deixar mais fácil para os jogadores mais novos da série reconhecer e poder entender o que estava acontecendo, né? Quem era demônio. Então, é bem por aí. Bom, Shin Megami Tensei... Featuring Dante from Devil May Cry series. Featuring Dante. And Knuckles. And Sonic. Que bosta. Bom, o Shin Megami Tensei 3, ele se passa no ano de 2000 e foda-se. O mundo já acabou, né? De novo. O rapazinho, ele tá num dia normal, ele vai visitar a professora dele no hospital junto com dois amiguinhos. E quando ele chega no hospital, né, enfim, no caminho ele encontra várias coisas em comum. Teve um massacre num parque, teve um jornalista tá investigando a cena e dá pistas, ele tem uma revista, né, ele é editor de uma revista, né, de ocultismo e teoria da conspiração, que fala sobre uma religião que estaria tentando trazer alguma coisa que ele não sabe o que é. Enfim, descobre-se então que o mundo acaba por intermédio aí de um fanático, né? Que que através de um ritual ele devolve o universo, né, o mundo, né, o nosso planeta, num estado de gênese. Então, o mundo está recomeçando. E tem uma forma de ovo, né, como se fosse um ovo. O mundo, salvo engano, ele fica inverso, né? Ele fica de dentro para fora, assim, não é isso? Não, ele se fecha, ele se desconstrói e vira tipo uma esfera. Como se a gente tivesse virado pro centro da Terra. Sim, exatamente. Exatamente. Então, o mundo, ele fica, ele reverte completamente, inclusive fisicamente, para esse estado de ovo, pronto para nascer de novo. O protagonista, no meio disso tudo, ele recebe de Lúcifer um presente, que é um verme. E esse verminho que entra e dá poderes para ele, e torna ele uma criatura diferente, que não é nem um humano e nem um demônio, ele fica sendo um meio-demônio. É um Hitoshura, que é uma... Não é um humano demônio, né? O Game Finge, em inglês. E, bom, ele é um demônio, então ele, como um demônio, ele não tem como exercer a sua vontade. Ele não tem uma vontade, como o Ether disse agora há pouco, que precisa ser feito para você exercer alguma mudança. Então, resta ele somente adotar aí a opinião de alguém que é humano, os amigos dele, e as pessoas que ele encontra, e escolher qual que é melhor pro o novo mundo que vai nascer. Caso ele não opte por nenhum, que é sempre a melhor opção, você vai lá e bate em todo mundo e vira o campeão de Lúcifer e foda-se. E leva a guerra contra Deus novamente. Super simpático. E só uma curiosidade, numa das versões que foi lançada de Shin Megami Tensei 3, o cameo não é o Dante, né? O featuring Devil May Cry, é featuring Raido Kuzunoha. E também é um badass, né? Sim. Uma pergunta aqui, uma coisa que eu nunca... Eu queria que algum de vocês explicasse, eu acho que pode ser até a dúvida de algum dos nossos ouvintes, o que caralhos o Dante está fazendo nesse jogo? Ele é um demônio, né? Ele é um demônio. Não, que caça demônios, então ele... Não, mas tá... tipo, o que levou um personagem da Capcom a ser colocado, incluído no jogo da Atlus? É meio que essa dúvida. Eu não sei. Peraí que eu vou ter que pesquisar isso. É claro que ele não é o Lucifer da lore do Shin Megami, ele é, não é? Não, ele não é. Ele é apenas um contratado. Não. Foi contratado. Digo, mas assim, na sua própria série, o pai dele é Lúcifer. Não, o pai dele é um demônio fodão, mas não é Lúcifer. Ah, não é Lúcifer? Bom, tudo não. Bem. É, ele entra na história porque pro Lúcifer testar o Demi-Finge, ele precisa de todo tipo de soldado. Sim. É, então ele tem que é o melhor, né? Catador de demônios. Então ele bota o Dante lá, mas é principalmente porque os caras eram muito fãs de Devil May Cry e pediram pra botar. Acho que era essa a história. Então, agora eu tô querendo tirar isso a limpo porque... Ah, tá. Tá, entendi. O mesmo... Aparentemente, o Kazuma Kaneko tava envolvido na produção de alguns dos jogos de Devil May Cry. Pera aí, não. Eu tô achando isso muito confuso. Se eu não me engano, ele tava participando da produção de algum dos jogos. Ah, sim, foi isso. Descobri. Ele fez criou a forma, a Devil Trigger do Dante e do Virgil. Ah, então, assim, foi mesmo, é isso mesmo. Eu cheguei a ler. Então, por isso, ele estava lá todo bonito e gostoso em Nocturne, porque foda-se, ele podia estar lá. A graça, acho que é uma das principais piadas, ainda mais se você ver hoje em dia, né, o novo Marvel vs. Capcom, se você pegar o model do Dante nesse jogo, ele tá melhor do que ele tá agora no Marvel vs. Capcom. Ele tá mais feliz em 2004 do que em 2013. Sim, é uma das coisas mais aleatórias, mas tem um sentido, foi assim, um easter egg, um agradinho pros fãs, mas eu tenho certeza que todo mundo que tava jogando viu aquilo e pensou, quê? É, foi uma das coisas que a primeira vez que eu peguei o Nocturne em mãos, eu olhei. Pera, Dante? Como assim? O que ele está fazendo aqui? É, isso aqui é um jogo da Capcom? Eu olhei. Não, não é da Capcom. Oi? Não, é um crossover muito absurdo, cara. Mas tem uma coisa muito interessante que agora a gente vai citar, que agora é o momento ideal para falar sobre isso. Finais. Shin Megami Tensei é extremamente conhecido por ter uma sequência ter muitos finais diferentes. No caso, sim, Nocturne sendo o jogo que tem mais finais possíveis. São o quê? 4, 5? São 5 finais. E um deles é o final onde você reconstruiria um mundo onde ninguém passaria fome, ninguém não teria pobreza, não teria nada além de... Todo mundo teria a mesma vida, mesmo tudo. É o final, se a gente for pensar nos... Vamos colocar em termos de alinhamento, aquele gráfico de alinhamento. Esse é o Lawful Good perfeito, né? Uhum. E é o mais chato, no bem sincero. É muito chato. É. Que bosta de mundo é esse? Tem o final onde você criaria um mundo ideal pra cada ser humano. Todo mundo teria o seu próprio mundo, a sua própria realidade perfeita e maravilhosa. Ou seja, ninguém sofreria nada porque você seria o deus do seu próprio mundo. Meio chato isso. É, meio assim, egocêntrico é o extremo e autodestrutivo, se você for pensar. Sim. Merda. Você tem o final onde... Você tem o final onde os fortes serão os líderes, onde a força determina tudo, e os fracos serão aqueles que servem. Esse assim, é bem violento, né? Sim, é bem no sentido de, se você não pode, não pode. E se você não pode, você obedece. É, se você manda, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E depois disso, você tem o final neutro, que você devolve tudo ao jeito que era antes. E você tem o final do verdadeiro demônio, que alguns consideram ser o final canon do jogo, né? Do Shin Megami Tensei 3, que é quando você se torna o senhor... O guerreiro mais forte de Lúcifer na batalha contra Deus. Uhum. E por que é importante falar sobre isso? Porque isso é algo que vai voltar várias e várias vezes nos jogos seguintes da franquia. Em todos os jogos, até no... Acho que tirando alguns spin-offs, que não tem tanto essa coisa de alinhamento, mas o que tiver alinhamento, isso sempre aparece. Sim. E esse é provavelmente o jogo mais conhecido aqui no Ocidente, o SMT3. Ele projetou a série, né? E a partir dele, outros jogos da série também apareceram. Sim. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre o Devil Summoner Hidou Series. Pra quem não sabe, Devil Summoner é um spin-off da série original, né? Da main series. Uhum. Que seguiu o lançamento do Shin Megami Tensei 3 no PS2. E eu não joguei o jogo. Eu acho que ninguém aqui jogou os jogos, né? Do Hidou. Eu joguei um pouquinho do primeiro que saiu pra PS2. O primeiro mesmo, ele foi lançado pra Sega Saturn. Lá em 95, em 2005 ele ganhou um port pra PSP e adivinha, nenhum dos dois chegou ao Ocidente. Sim. Né? Mas... Então, assim, Mas, os jogos de PS2, que é o Kuzunoha Hidou vs The Soulless Army e... Versus King Abaddon? Versus King Abaddon chegaram ao Ocidente pelo PS2, certo? Em 2006 e 2009, respectivamente. Nós temos uma novel que serve de prequel, né? Depois, é o que acontece depois do Soulless Army. E um mangá que também serve como o que aconteceu depois do King Abaddon, né? Nós temos esses dois. E agora nós vamos falar, Dri, gostaria de apresentar o nosso próximo jogo. Digital Devil Saga 1 e 2. Os dois foram lançados no Ocidente também, muito próximos entre si, em 5 de abril de 2005 e 3 de outubro de 2005, certo? E o foco são em personagens específicos e não na invocação de demônios propriamente dita pra ajudar durante a batalha. Ele tem algumas coisas interessantes porque, na verdade, os demônios estão lá. Você transiciona entre uma forma humana e uma forma demoníaca durante as batalhas, certo? E você tem uma liberdade grande pra você poder alterar as habilidades, as magias de cada personagem, certo? A forma de evolução, ela é bem diferente também. Ela, basicamente, você com o dinheiro, com o maca, que é o dinheiro do jogo, você utiliza o chamado mantra, que são habilidades que você compra em um terminal eletrônico, certo? Um dos diferenciais desse jogo, que é o enredo dele. A gente tinha falado um pouquinho do Devil Summoner, mas assim, ele se passa em um mundo por assim dizer, mais real, certo? Ele tem uma estética legal de uma coisa um pouco vintage, né? Tipo, ele visualmente é bem legal. Já o Digital Devil Saga, ele é um mundo pós-apocalíptico com pouca relação com referentes reais. Uhum. A gente, a lore, a temática, a ideia principal de religião que se passa nesse mundo, é legal a gente falar isso, na maior parte dos jogos isso é muito importante, ela é próxima do hinduísmo. Uhum. E a gente tá falando de 6 tribos que brigam por influência nesse cenário, certo? Que a ideia é, aquela tribo que destruir todas as rivais vai atingir o estado de Nirvana, certo? Uhum. Então assim, você vai ver várias coisas que fazem referências ao hinduísmo, a ideia de ascensão, certo? As formas demoníacas, elas têm relação até com divindades hinduísmo. Então é bem interessante que foi a forma como eles utilizaram essa mitologia, essa religião específica pra criar o design desse jogo. Uhum. E o design do Kazuma Kaneko tá super forte lá, tipo, a intro do jogo é muito bonita. Cara, que jogo. Visualmente é um jogo muito bonito. Então, eu fico abismada, porque pra um jogo de PS2, ele é muito. Ele é bem fluido. Você andar pelo mapa, ele é bem legal. Esse ponto. Bem legal. E os personagens são muito massa. Ele é muito bom. E ele é muito diferente. Ele tem. Ele é bem diferente de outras coisas que da série Shin Megami Tensei. Uhum. Se você considerar tanto série core quanto séries spin-off. Uhum. A história de Devil Digital Saga é provavelmente uma das minhas favoritas, né? E realmente a Dri falou basicamente tudo, né? Sorry. Não tem problema. Dri, você se importa com alguns spoilers em relação aos jogos? Não, manda ver. Então, pra deixar um pouco mais claro, o jogo é dividido em duas partes, né? Por que eu digo em duas partes? Porque um é realmente uma continuação direta do outro. Uhum. Em Devil Digital Saga 1, você descobre que você não sabe por que você tá lutando. Você só sabe que está lutando. Sim. Então aparece uma entidade que fala, agora vocês vão ter poderes de demônios. Quem vencer vai ascender. Então agora você tem um motivo pra lutar e pra vencer realmente, né? Tá aí atrás disso. E durante o jogo você tem várias questões de moralidade sobre eu me torno um demônio, então eu sinto fome, eu devoro outros demônios. Tem até uma personagem muito interessante que ela se recusa a devorar demônios, outros demônios. Sim. Ela. Tanto que essa personagem só devora, se eu não me engano, uma pessoa durante a série, né? Por quê? Porque foi a única pessoa com que ela realmente se conectou, né? E é uma série assim que põe em jogo, em discussão, vários elementos interessantes. Eu não vou lembrar agora todos, porque faz anos que eu joguei mais. E depois que você terminou o jogo, você ascende. Só que você ascende pra uma outra realidade. Você fala, mas espera, eu tava na realidade. Aquela não era a realidade certa? Não, aquela não era a realidade certa. O que acontece? Você, o Surf, no caso, né? Ele era um cientista no mundo real que, através de experimentos, ele estava tentando fazer o quê? Ele estava tentando alcançar Deus. Ele estava. É uma alusão à ideia da Torre de Babel, né? De que o homem tentou construir uma torre tão grande, Deus achou que isso fosse uma afronta a ele e quebrou a torre e dividiu a humanidade em suas várias línguas, né? Essa é uma ideia, porque eles tentam, por meio da ciência, alcançar Deus, alcançar a imagem de Deus. Só que Deus acha que isso é prepotência. Então ele joga uma meio que uma maldição, uma coisa, e manda todos os envolvidos para esse mundo virtual. Enquanto isso, no mundo real, eles estão passando por uma seca terrível, onde quem vai pro lado de fora, que não tem poderes de demônios, acaba morrendo, virando uma estátua e morrendo. Aí no final do Devil Digital Saga 2, você tem várias questões sobre transcendência, sobre Yin e Yang. É muito interessante, só que eu não vou entrar nessa discussão agora, porque senão vai ficar extremamente longo, porque é muita coisa. E a gente também não quer spoiler a porra toda pra vocês. Sim, né? É importante que vocês joguem. E nesse jogo também tem um cameo, não é do Dante de novo, apesar de eu achar que ia ser muito louco se o Dante aparecesse aleatoriamente nesse jogo. Mas o Hito Shura, ele tá presente no jogo como um boss opcional. Sim, certo? E ele é considerado provavelmente um dos bosses mais difíceis já feitos no jogo. Caraca. Ele é que tão medo. Ele é tão difícil que uma das estratégias, assim, se você não conhecer muito bem o jogo ou não tiver muita sorte, a pessoa fala, usa a estratégia Red Star, que era um cara na internet que tinha esse nome, que inventou essa estratégia, que é basicamente, ela diminui o RNG do jogo por quase da metade, né? Porque o que acontece? Em algum momento da luta, se o Hitoshura tiver com a Pixie em campo e ela tiver mana, a partir do turno, acho que 50, ela vai usar Mediarahan no Hitoshura e vai curar a vida dele inteiro. Ai, e você já tá numa luta gigantesca, extremamente longa com ele. 50 turnos. Aí você tá ferrado, porque aí você vai ter que tirar tudo de novo. Então qual é a estratégia? Você drenar a vida dela, não matar ela, porque se ela morrer, ela volta com a mana cheia. Ou seja, você vai drenando a vida, a mana dela, fazendo ela gastar cura, gastar coisa e tal, até ela ficar sem mana. Aí você continua a luta até chegar nesse turno. Aí ela vai tentar castar, não vai conseguir. Aí o resto da luta procede normalmente. E tem uma. E no jogo 2 tem uma Uber Boss Fight opcional, que é uma provavelmente a batalha mais ridícula que eu já vi na minha vida. É contra Satã. Contra Satã. É realmente uma luta de Satã. Porque você precisa. A técnica é você pegar uma folha de papel, um lápis, e anotar quanto de dano você dá por turno. Por quê? Porque ele tem threshold de dano. Porque se ele estiver abaixo de uma certa quantidade de vida a partir de certo turno, ele vai fazer um golpe que ou recupera a vida dele toda ou aniquila a sua parte de o seu grupo inteiro de uma vez só. Certo. Então, ai, meu, que ódio. Esse é o tipo de luta que eu falo. Valeu, tchau. É uma luta ferrada de difícil. É uma luta assim, extremamente pesada e complicada. Meu não, Deus. Aí é que tá, cara. Tem um limiar muito pequeno entre uma luta difícil e uma luta escrota. Eu acho que aí já é o segundo caso fácil, sabe? Porque, mano, que coisa ridícula. Ah, não, eu já não sou do tipo de pessoa que faz questão de matar todos os bosses mais complicados dos jogos. Mas esse era um que eu ia olhar e falar, ah, tá. E ia seguir minha vida, porque, não, foda-se. É bastante complicado. O famoso atá. E nós temos também outros jogos, assim, interessantes que surgiram. Nós temos o Devil Summoner, né? Agora, voltando pra série Devil Summoner, chamado Soul Hackers. Esse aqui é interessante, esse é sobre hackers. Ele teve um primeiro lançamento pra Sega Saturno, se eu não me engano. Foi o primeiro lançamento, agora não vou lembrar a data. E tem um port pra 3DS, que foi lançado em 16 de abril de 2013. E qual é a ideia? A ideia é de que existe essa realidade virtual, olha só, essa realidade virtual que foi criada com meio das pessoas poderem se relacionar de forma melhor, né? As pessoas poderem se relacionar com o mundo de uma forma mais, entre aspas... O nome disso é Tinder. É, otimizado. O nome disso é Tinder e a gente já viu que não dá certo. E nesse mundo, o que acontece? Alguma coisa está fazendo as pessoas usarem o sistema, só que algumas pessoas não conseguem voltar. Elas ficam presas ali. Porque meio que a alma das pessoas, ou a mente das pessoas fica presa nesse mundo virtual. Aí você começa a pescar, ir atrás disso, aí você descobre que, por meio de hacker, né? Porque você é um hacker. E você descobre que tem demônios. Nesse lugar, que ficam aprisionando a alma das pessoas. E esse jogo tem uma das lutas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É uma luta. Como é? Você entra numa pintura. Começa por aí, você entra numa pintura. Aí você luta com um golfinho. Perfeito. Tá. Mario 64. Só que contra o golfinho você não pode causar dano, porque ele. Senão ele vai destruir a sua parte, assim. Porque ele é basicamente invencível, né? O jeito pra você derrotar ele é você cura ele. Você cura ele tanto que ele explode. Boa, tá. Assim, eu fazia bastante isso de curar. De curar monstros, mas era tipo no Final Fantasy que tinha zombie status, aí tipo, cura dava dano errado. É. Tipo, cura dava dano, mas. Isso aí já é. Quê? É muito. É muito estranho. Nesse jogo também aparece outro cameo. No port aparece um cameo do Kuzunoha, né? Você pode enfrentar o Kuzunoha nesse jogo. Ele é um boss assim difícil de enfrentar e tal. Eu nunca terminei o jogo porque ele também é muito difícil. É um jogo bastante difícil. Só pessoas assim que gostam muito de Dungeon Crawler e aqueles bem pesado mesmo, bem, bem velho, e se dá bem com esse jogo. Porque, meu Deus do céu, se você já acha que é difícil fazer alguma fusão nos jogos anteriores, nesse jogo aqui você vai falar, meu Deus do céu, eu quero arrancar meus cabelos. Porque tudo você precisa usar magnetite. E magnetite é um negócio que não vem fácil. Tipo, pra você andar nos dungeons, você gasta um de magnetite por passo. Porra. Pra você usar fazer summonar demônios, você precisa usar magnetite. Então, se o seu demônio morrer e você precisar summonar algum da reserva, você tem que usar magnetite. Ou seja, é um jogo muito difícil. Você precisa ser muito estratégico nesse jogo. Ai, não. Não gosto. Não gosto. Gosto de porrada sem pensar muito. Ah, nem tanto. Eu não gostava da série, né? Porque também não é assim também, né? Não vão pensar. E, por fim, nós vamos agora falar então do Shin Megami Tensei Strange Journey, um jogo que você passa no Alasca. Olha só, a gente saiu de Tóquio. Pra quem não conhece, esse é um jogo de 3DS e foi um dos primeiros jogos. O Strange assim... Journey, o primeiro não, o primeiro saiu pra DS. Ele chegou a sair no ocidente pra DS. Ah, é, tá certo. O Strange Journey chegou. Ele saiu pra DS. Ele chegou em inglês também. Não, chegou. Então, ele chegou em inglês pro DS. É que eu confundi. Eu tava pensando no novo jogo que vai sair. É um remake desse jogo que vai ser pro 3DS, né? E é um jogo, assim, muito bom. É um dos meus favoritos na série, pra ser bem sincero. Ele é Dungeon Crawler estilo antigo, ou seja, você só tem a visão de primeira pessoa, aí você tem que descobrir no mapa, você tem aquele um lado, são paredes, aí você vira, aí você pode trombar com o inimigo, aí você... É muito legal, o jogo é muito bacana. É difícil pra caralho também, quantidade de vezes que eu não morri nesse jogo é absurda. E tem uma quantidade enorme de boss extra opcional nesse jogo. Tem muito boss extra nesse jogo. Muito, muito, muito boss extra. E tem 40 milhões de finais também, né? Uhum. Na verdade, não. Na verdade, só tem 3. O final do caos, o final da lei e o final neutro. Onde você basicamente explode o lugar onde você tá, destruindo os demônios que ali estavam habitando e todas as outras coisas. Então você salva a humanidade de ser engolida por uma doma gigante de caos e trevas. É meio Doom, né, cara? Você tá num lugar isolado, fazendo pesquisas, aí do nada os demônios se... É, não, é basicamente isso, porque do nada, sim, no meio da Antártica surge esse ridomo, essa coisa enorme que ninguém sabe o que é. E eles perderam contato com cientistas que estavam na região. Então eles juntam uma equipe de ataque pra invadir esse negócio e ver o que é. Aí quando eles chegam lá, eles encontram demônios e anjos. E fragmentos da humanidade espalhados. Por exemplo, tem camadas, né, nesse lugar. Então na primeira camada é Antártica mesmo, parece Antártica. E na segunda parece uma cidade em chamas. A terceira é um supermercado. A quarta, e por aí vai. É uma coisa de louco. A série é muito fumada. É muito. Depois desse, nós temos um jogo que dividiu pessoas. Que fez com que vários fãs ficassem muito bravos e falassem que a Atlus estava perdendo jogadores. Que era o Shin Megami Tensei 4. E por que isso? Porque todo mundo queria um Shin Megami Tensei pro PlayStation 3, pro PlayStation 2, pro Nintendo Wii, Xbox, seja lá o console que fosse. E pra o que eles lançaram? Pro 3DS. Isso é foda. É uma coisa porque a gente tem que... Eu tenho que falar também, que vocês talvez concordem comigo, mas puta que pariu, a fanbase de Shin Megami Tensei é um saco, hein? Os caras odeiam tudo. Sim, eles, mano, não concordam com nada. É assim, só como você... chato pra caramba. Você... O único jeito de você fazer um cara da fanbase principal concordar com você é se você basicamente ficar acariciando o ego dele e falando, nossa, meu Deus do céu, você é a melhor pessoa do mundo. Você está tudo certo. É complicado. Tanto que a Dri e eu, nós tínhamos comentado no cast de Persona que a gente ia abrir esse problema em outro cast, né? Pra falar da fanbase. Exatamente, exatamente. Eu acho que o pior de tudo é que eles... É uma das fanbases mais elitistas que eu já vi na minha vida. Que, tipo, eles acham que a série deles é sagrada, intocável e que não tá aberta pra mudanças. Por isso que tem uma certa raiva quanto a certos spin-offs, especificamente o Persona, que foi o que a gente falou no outro cast. Uhum. Mas também por isso, eu entendo a preferência por ter lançado pra 3DS por um motivo muito simples. As pessoas estão comprando mais consoles portáteis do que console de mesa. Sim. Então, assim, foi pegar um nicho de mercado maior, pô, Atlus tem que ganhar dinheiro também. O mundo é capitalista, vocês queriam o quê? Mas, e não acho que... Eu não, aqui já vou falar, não tenho 3DS, não tenho como dizer, mas acompanho a indústria por notícias, converso com as pessoas. E o 3DS tem plenas condições de trazer um jogo tão denso de conteúdo e tão fechado, tão completo quanto os títulos anteriores que saíram pra console de mesa. Não faz sentido essa crítica, sabe? É que o pessoal, depois que o jogo saiu, né, o pessoal ficou assim, nossa, mas parece uma versão meio aguada dos jogos, assim, os gráficos não estão tão bons, né, os gráficos, nossa, no PlayStation 3 os gráficos seriam super bons, assim, o mapa seria perfeito, a navegação seria assim, Shin Megami Tensei 3, eles deviam ter pegado mais elementos dele, e blá, blá, blá, blá. Tanto que... Só que vendeu muito bem. E a única reclamação que eu tenho do jogo do Shin Megami Tensei 4... Porque eu amo Shin Megami Tensei 4. Eu joguei esse jogo pra caralho. É o mapa. Por quê? Porque o mapa não tem indicação de onde você tá. Não fica... Não tem uma tagzinha assim dizendo... Ah, isso aqui é Roppongi. Isso aqui é a Torre de Tóquio. Não. Você tem que descobrir, você tem que ficar andando, trombando, assim, chegando perto pra ver. Então, nisso, você perde um tempo. E é uma coisa de você vai pra um caminho, você volta, aí você vai de novo, aí você volta, aí você vai pra esquerda, aí você vai pra direita. A navegação sempre é muito dolorosa, né, nos jogos. É confuso. Em geral, é horrível andar no Shin Megami. E tem também, foi lançado 3 anos depois, a versão Apocalipse. Aí, assim... Pera, então fizeram um rework, um remaster do jogo já? Não. O que acontece? Durante Shin Megami Tensei 4, chega um ponto na história onde você pode escolher. Ou você vai se aliar a Lúcifer, ou você vai se aliar a Deus, aos anjos, aos arcanjos. É, o que é como todos os jogos te oferecem essa escolha. Sim. Em um momento ou outro. Sim. E você pode também se aliar aos humanos, à resistência e lutar contra as duas forças. O Shin Megami Tensei 4 Apocalipse conta a história que não foi contada. Como assim? Ele fala que durante o jogo aconteciam outros eventos em concomitância. Um outro grupo de pessoas estava trabalhando para tentar lutar contra os demônios. E você, esse personagem, que se chama Nanashi, e ele acaba se tornando um... Ele morre no começo do jogo, só que um deus menor, ele encontra ele e fala... E olha, é um deus... Qual que é mesmo? É um deus irlandês, se não me engano, um deus irlandês. Ele encontra você e fala... Olha, eu preciso de um matador de deuses. Você quer se tornar? Eu vou te trazer de volta à vida e vou te devolver pra vida quantas vezes for necessário. Mas eu preciso que você trabalhe pra mim, eu preciso que você trabalhe pra mim pra matar deuses. E nessa história, você acaba liberando um deus que estava preso, que é Krishna. Olha só, você libera Krishna, ele é o seu arquirrival nesse jogo. Que bonito! E o que Krishna faz? Krishna rapta o protagonista do Shin Megami Tensei 4, porque ele também precisa de um matador de deuses. Cara! Então, Apocalipse trabalha com a ideia de o que você agora vai ter que fazer. Você vai ter que bater em Deus... em Lúcifer, no Krishna, e ainda tem que escolher se você vai acabar com todos os seus amigos, todos os deuses, todos os demônios, e se tornar a única entidade, o deus uno de tudo, ou se você vai permitir que tudo vai matar Deus, os demônios, mas vai permitir que seus amigos vivam e não vai se tornar um deus fodelão. Legal. É um jogo, assim, que traz uma ideia interessante sobre... Por quê? acontece? Esse deus que te revive, o que ele fala? Ele fala que ele tá cansado dos deuses. Ele fala que ele tá cansado dos deuses porque ele acha que os deuses se tornaram muito cheios de si. Eles acham que podem fazer tudo. Ele fala, não, tem muito deus, eles estão muito cheios de si e nós temos que fazer eles ficar... baixar mais a bola. Aí você é enviado pra matar eles. Ai, que legal. É apocalipse. Você causou um apocalipse na Terra. E aí? Parabéns. Isso com parabéns, o jogo altera em alguma coisa, assim, ou outro time Mega Sim, Bola? Altera, altera. Porque como o protagonista é raptado entre o momento em que ele ia concluir o jogo, né? E esse instante, você se torna a pessoa que vai decidir o que vai acontecer. Ou você resgata o protagonista do jogo anterior e meio que permite que as coisas sigam pelo caminho, né? Que deviam seguir. Caos, neutro ou law, ou lei. Ou você destrói tudo. Tá com foda-se. Fala, não. Porra, vou destruir tudo. Chega, cansei. Queima, Kengarau. Baixa isso. Mas assim, eles saíram... Saíram bem próximos. Não, eles não saíram tão próximos assim. Então, tipo, o apocalipse, ele não é como se fosse uma continuação lá Digital Devil Saga 2. Então, eles não foram, tipo, desenvolvidos juntos, né? Não. Eles não foram. Lançados praticamente juntos. Eles não foram. Tanto que o apocalipse, ele é considerado assim. Quando ele lançou, muita gente tava pensando: nossa, Shin Megami Tensei 5, né? 3DS! Não. O pessoal, assim, tava uma loucura. O pessoal parou de chorar que o 3DS não é tão bom assim. Aí, quando eles viram Apocalipse, o pessoal falou... Hã? Quê? O quê? Como assim? Tanto que tem uma coisa muito curiosa que aconteceu, foi na época que esse jogo tava sendo anunciado, um grupo, se não me engano, hinduísta, né? Eles falaram que a Atlus tinha que cancelar o jogo, não podia publicar o jogo. Porque eles estavam representando Krishna, que é um dos deuses maiores na religião, né? Usando um chapéu fedora. Sabe o fedora? Aí eles falavam que aquilo era eles estavam destruindo a imagem santa de Krishna. Eles falavam que eles não podiam permitir isso. Ah, você tá com foda-se. Falou, não, lança assim mesmo, vai. Foda-se vocês. Eu queria, do fundo do meu coração, que esses jogos ficassem mais populares no Brasil por um motivo muito simples e muito mesquinho da minha parte. Eu queria ver essa galera crente arrancando os cabelos. Sabe, tipo, enchendo o dedo no cu e rasgando de raiva mesmo. Ai, como vocês podem fazer isso com a imagem de Deus dos santos, dos anjos, sabe? Eles fazem isso com todos. Tanto? Uma outra coisa curiosa é que no Apocalipse, no Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, é um dos poucos jogos onde você bate na cara de Deus de novo. Você vê Yavé ali, você fica, Yavé, pá, sai daqui, babaca, sai. Show. É um jogo muito divertido. Mas como vocês podem ver, o Shin Megami Tensei, como série, ele trata de temas assim que normalmente pessoas não gostam de comentar. Religião, principalmente. Ele fala que todas as religiões, todos os deuses, todos os anjos, demônios, é tudo farinha do mesmo saco. Eles estão tudo ali. Eles, inclusive, fizeram uma das séries que eu acho mais curiosa deles. É justamente a Devil Children, a Demi Kids. Porque, assim, apesar de ela ser, claro, mais suavizada, mais bonitinha, ainda estamos falando sobre híbridos humanos, de humanos com demônios, e você luta contra demônios, entendeu? Só que agora são criancinhas bonitinhas, assim, é como se fosse Mega Ten contra Pokémon, uma merda assim. Sim, porque Devil Children lançou muito perto, Demon Kids lançou muito perto da época do Pokémon, porque Atlus viu, porra, esse negócio Pokémon tá fazendo sucesso, a gente quer uma fatia desse negócio, lança Demon Kids. Que é basicamente a mesma ideia. Você ganha um Grimório, onde você sumou os seus demônios. Bola pra frente. Sim. E tanto que... Isso é muito curioso. Tanto que o mascote da Atlus é o Jack Frost, que é um... Hee-haw! É um bichinho bonitinho que fica fazendo... Hee-haw! Ele é muito fofo. Aliás, todos os Jacks são muito fofos. O Jack Frost, o Para Jack, o Black Frost, eles são muito gracinhos. King Frost também. King Frost é muito fofo. Eu acho muito engraçado no Shin Megami Tensei 3, porque chega um ponto lá na história onde você conversa com o Jack Frost, que ele é o vendedor, né? E fala, não, vai seguir seus sonhos, vai lá treinar, vai fazer o que você quer. Aí quando você encontra ele de novo, ele virou o Black Frost e falou que ele treinou tanto e ele ficou mal aí. Filho, como você sai daquela coisinha bonitinha, branquinha, azul, e pra esse negócio grande, preto, você nunca teve mal. Uma fase emo na sua vida? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que alguns de nós começam a usar maquiagem escura e outros viram demônios do mal. Choices. Ai, perdão, gente. Foi mal. Só falo então. Mas, falando de spin-offs, teve alguns outros curiosos também que a gente pode mencionar. Spin-offs dos spin-offs, mesmo que a gente tenha falado de algumas séries. Que é o caso do Demi Kids, o Shin Megami Tensei 9, que foi o único da série que saiu pra uma plataforma da Microsoft, no caso Xbox, e que ele se passa exatamente entre o Shin Megami Tensei 1 e 2. E ele teve algumas críticas, assim, ele foi... Tinha sido planejado originalmente como um jogo online, mas... Sim. Mas a versão online foi... Ele depois fizeram uma... Ia ser uma parte single player, uma parte online, a parte online foi cancelada. E foi um fracasso comercial. Além de ter sido muito caro pra desenvolver e a parte online daria origem posteriormente ao Shin Megami Tensei Magic, que é um... Foi, na verdade, um MMORPG que ficou online por um certo tempo, né? Entre 2007 até... 2016. Até 2016, certo? E assim, eu cheguei a jogar muito pouquinho dele. Eu acho que eu instalei ele perto do eu joguei pra servidores. Caralho, esse jogo. Eu achei ele muito esquisito. Tipo, a jogabilidade dele eu achei muito estranha, então não continuei muito tempo. Mas eu gostei do conceito dele, gostei da ideia dele, certo? Sim, ele trabalha bem naquela ideia do... Coisa de você escolher o caminho LOL, Neutral ou Caos, né? Aí dependente do caminho que você escolhe, você pode summonar os seus demônios, dependendo de uma certa família, de forma mais barata, né? Sim. Então... E era um jogo bem interessante, era extremamente fácil fazer dinheiro nesse jogo, né? Isso é sempre extremamente fácil fazer dinheiro nesse jogo. Levava um tempinho, mas era muito fácil, qualquer um conseguia fazer. O problema é que era muito lento, porque você precisava treinar cada skill, e as skills você precisava ficar utilizando, então você passava horas e horas e horas treinando a mesma skill, ficava lá apertando o botão, counter, tiro, magia. Era assim, era enlouquecedor. Eu joguei durante um ano inteiro esse jogo, era muito bom, só que chegou um ponto onde eu simplesmente falei, não dá, chega, cansei. Eu eventualmente voltei, saí do jogo algumas vezes, mas eu não consegui voltar realmente. Mas é um jogo que eu tenho certas lembranças boas. Só que era um jogo que era dependente muito de cash. Só pagar muito por esse jogo. Como boa parte dos MMOs por aí, né? Ai, que bosta. Nós temos agora também, só pra encerrar, né? Os spin-offs, porque esse não é um spin-off, esse é um collab. Quando esse jogo foi anunciado, meu Deus do céu, a internet pegou fogo. Eu lembro, o pessoal ficou louco, assim, tipo, parte dos fãs ficou, yay, parte dos fãs ficou, não! Sim, foi assim, uma divisão tão perfeita, você conseguia assim, quem gostou? Nossa. Metade. Quem odiou? Era LOL e Chaos total, sabe, a divisão das facções do jogo e a galera que não tava nem aí no meio do caminho, sendo neutral. Foi assim, a representação da ideia das facções do Shin Megami Tensei dentro da fanbase, graças a isso. Foi muito engraçado. E na época o pessoal falou assim, o que eles vão fazer? Eles achavam que seria um jogo de luta, então eles achavam que seria o Hitman Shura saindo na porrada com o Kron. Ou com o Ike. Seria a Lúcifer. Ia ser louco, hein? Seria a Lúcifer aparecendo lá pra dizer, eu tô aqui. Aí você vai lá batendo Lúcifer com uma espada. Pá, pá, pá. Usando coisa de Fire Emblem. O pessoal imaginava toda loucura. Ninguém imaginava que seria um jogo sobre idols. Sobre idols summonando personas que eram, na verdade, personagens do Fire Emblem. Ou seja, você tem a ideia do Shin Megami Tensei é convocar esse demônio, esse espírito, essa entidade. Só que essa entidade é um personagem do Fire Emblem. E tem a ver com idols. Tipo, eles tinham 1 milhão de formas de fazer isso e escolheram a mais nada a ver, né? Escolheram a mais assim. Vamos colocar o que tá mais pop. Idols. Pronto. Só faltou um modo ritmo que nem Love Live, né? Uhum. Aí ia ser louco mesmo, né? Mas... ideias à parte, comentários à parte, é um jogo muito interessante. É um jogo que eu queria ter jogar, mas só saiu pra Wii U. Essa vida. Mas dizem que é legalzinho. Mas então, nós então chegamos agora, estamos chegando agora ao final do cast e agora vamos fechar com nossas observações finais sobre a franquia. João, você gostaria de comentar alguma coisa a mais, falar assim sobre o que você acha da franquia e tal? Todo. E eu, por não ter jogado muita coisa, assim, esse cast foi muito legal, porque eu descobri vários pontos em comum entre os jogos que eu não joguei e só li a respeito, e as partes que me tocaram, né, que eu joguei do Megami, ou mesmo que eu joguei do Persona. Então acho que agora eu vou atrás do, principalmente do Digital Devil Saga, que eu quero muito jogar. Tô pra comprar na PSN pra jogar no Play 3. E vou atrás também de achar uma runzinha aí pra jogar o 4 do DS. Aê. E tá sempre estudando aí essa obra maravilhosa, que é um puta corpo fodido de jogos, cara. Eu não conheci só esse ano e me arrependo de não ter ido mais cedo. É um jogo muito bom. Dri, alguma comentário assim de pra fechar? Bom, é uma série com uma lore riquíssima. Então, assim, pra quem gosta de ler coisas dentro do jogo e fora do jogo sobre ele, vai ter material pra muita coisa. Tipo, vai ter muito o que aprender, vai ter muito o que descobrir. São narrativas muito legais e você, e como o Ether falou, o legal é você jogar às cegas e você mostrar quem é, você é de verdade, e as suas escolhas que vão determinar o primeiro final que você vai fazer. Então, assim, é uma série com temáticas muito legais, com um estilo de batalha bem legal. Estilos de batalha variados, sabe? Então, assim, entendo que não seja uma série pra todos, porque ela é, sim, pesada, ela é, sim, questionadora, e tem algumas pessoas que podem, talvez, até se sentir um pouco ofendidas ou intimidadas com a forma como certas questões aparecem. Mas eu, pessoalmente, acho riquíssima. Quem se interessa por jogos um pouco mais maduros nesse sentido, mais questionadores, mais instigantes, é uma pedida muito boa, certo? E é a chance de você jogar com o Dante, e isso é sempre bem-vindo. Dante, seu lindo. Mas enfim, é isso. Principalmente fora da série e não no spin-off que, de preferência, faça jus à forma maravilhosa dele. Beijo. Marvel vs. Capcom. E, bom, o que eu gostaria de falar é que Shin Megami, ele é um jogo que eu culpo muito pela minha forma de pensar atualmente, de ver o mundo. Que na época que eu conheci o Shin Megami, eu conheci pelo Persona 3, né? Joguei Persona 3, aí na época depois eu fui procurar mais informação, eu cheguei no Nocturne, aí eu baixei, gravei o CD do Nocturne, pus no PlayStation, joguei. E o jogo abriu a minha mente. Abriu a minha mente pra essa coisa do questionamento, dos pontos, assim, quem era você, o que você faz, o que você acredita, né? Onde você traça a linha entre o que você quer e o que você está disposto a fazer pra ter aquilo, né? E depois dos outros jogos que eu joguei, assim, nossa, só me ajudou a ver que é muita coisa que tem por aí, né? Não é tudo preto no branco, como a Adri falou. Tem essas coisas de moralidade, assim, o que você acha certo pra você. São coisas que moldaram muito a minha personalidade e o meu jeito de ver o mundo, né? Eu agradeço muito ao Shin Megami Tensei por causa disso. Uma série que pra mim é muito importante. E, bom, é isso. Obrigado a todos que ficaram conosco aqui para ouvir esse cast. E até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Beijos e até mais. Tchau. Falou, galera. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seijir. Aqui é o Jim. Olá, olá, olá a todo mundo que está escutando esse podcast praticamente poucos dias depois do dia do podcast. Aê, parabéns a todos os podcasters. Aê, felicidades a todos. Obrigado, ouvintes também. Bom, mas enfim, né, vamos começar fazendo aqui os nossos recadinhos básicos de sempre para você que escuta o nosso podcast via feed, via agregador de podcast, via não sei mais por onde. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso vocês tenham alguma vontade de participar aqui do Projeto X através do Caixa de Entrada, é só mandar seu e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos a nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Alguns outros recados. O primeiro recado aqui é que saiu o ExpressoCast número 30, Cara no Kyokai número 5. E eu queria falar que faz pouco tempo que o ExpressoCast fez um ano, né? E a gente não comentou. Olha só, no número 26 ele fez um ano, ou seja, já tem um pouquinho mais de um ano. Que coisa, passou batida essa data. Ok, ok, bom. Outro recado, saiu finalmente o Projeto X Playlist número 100. Aê! E pra comemorarmos, lançamos a playlist de recomendações dos ouvintes parte 2, no qual um monte de ouvinte mandou um monte de sugestão de música, cerca de umas 30 músicas. Saiu uma playlist gigante, caramba, de quase 2 horas e meia. Valeu, ouvintes que mandaram as sugestões de música. Valeu, pessoal que escutou e baixou a playlist. Aê. E um último recadinho aqui, é um recadinho um pouco importante, que é sobre o Outubro Rosa. A gente não falou na última CE, que estava em outubro também, mas vai falar aqui nesse, que o Outubro Rosa é um movimento de conscientização ao câncer de mama. Não preciso falar que a maior parte das pessoas que são afetadas por isso são as mulheres, e por isso eu tô aqui para pedir para todos, especialmente as mulheres, lembrarem de fazer o autoexame para certificar que a saúde está ok, e caso você tenha qualquer tipo de dúvida, consulte um profissional responsável. Isso, mensagem muito consciente. Então vamos aos e-mails, né, agora. E-mails com o feedback do último podcast, que foi sobre Boku no Hero Academia. Primeiro e-mail aqui é do Rodolfo Alves, e ele começa falando: olá, meu shonens! Como é? Shonens! Ah, não sei falar isso. Bom, shonen! Bom, aqui quem fala é Rodolfo Alves, com a individualidade coletiva de não ter nenhum centavo na carteira e sobreviver dia após dia no Rio de Janeiro, tomado por conflitos policiais. Boa sorte, amigo. Então, Boku no Hero é o famoso clichê que se diferencia pelo fato de fazer as coisas direito. Simples assim mesmo. Como foi comentado no cast, chegou um ponto em que estamos saturados de sempre a mesma coisa abordada nos animes e mangás. Hoje, se você para pensar, você já sabe exatamente o que vai acontecer em cada arco narrativo. Não é, senhor Black Clover? Olha aí a cutucada no Black Clover. Ah, é. Puta, eu tenho que falar uma coisa, mano. Que esse anime do Black Clover é uma bosta, velho. Tá. Caralho. Mano, o protagonista não para de gritar a porra dos anime, só tem 3 episódios, e os 3 episódios ele ficou gritando o tempo todo. O mangá é assim mesmo. Isso é muito irritante, velho. É muito... Quem teve a ideia de merda de readaptar isso pra anime? Cara, puta que pariu. No mangá é assim, só piora, pô. Bom, aí ele continua aqui. Uma coisa que eu gosto muito é que o All Might, que deveria ser o mestre doutor e grande mestre do protagonista, e no fim das contas não ensinou nada de realmente útil para se usar a individualidade que foi passada. O próprio Gran Torino fala isso várias vezes no decorrer da obra. Resumindo, o Toshinori é um símbolo da paz e de esperança, mas não sabe ensinar o que ele já sabe. Ei, All Might. É aquela parada, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não é assim que funciona? É meio assim. Bom, outra coisa que eu concordo totalmente é que o All Might deveria ter morrido mesmo naquele arco contra o All For One. Spoiler! Eita... Bom, e um pequeno spoiler da parte atual do mangá. Agora, olha, vamos ver. O Miryu realmente é um herói superior ao Deku. Ele deveria ser muito bom protagonista e essa dele perder a individualidade me deixou absolutamente triste. Bom, fico por aqui. Bom, fico por aqui por enquanto. E um grande plus ultra pra vocês. E observação, o Mineta é o pior ser humano da Terra. E ele precisa ser parado quanto antes. É isso, todo mundo concorda. Muito obrigado, Rodolfo Alves, pelo seu e-mail, então. O próximo e-mail aqui é do Rafael HQ. É um e-mail bem curtinho e ele começa assim. Boku no Hero Academia. Considero esse um mangá mediano? Ok. Olha, já, okay. Já podemos parar. Qual é o próximo e-mail, vocês? Calma aí, continua. Tipo, acompanho a carreira do autor desde que ele estreou na Jump. E suas obras anteriores eram bem mais criativas, mas infelizmente foram canceladas. Acho ainda o mangá divertido de se acompanhar, mas não é nenhuma revolução, como alguns dizem por aí. Realmente, não é nenhuma revolução. Mas não é porque não é nenhuma revolução que ele não é bom ou que ele é ruim. Uma coisa não tem a ver com a outra. Talvez ele queresse mais, ou ele não tá feliz com o hype do povo. Ou ele ficou chateado, que vai ver que ele gosta muito do Mineta. Aí ele, eu não vou concordar com esse podcast. Eu acho que o Rafael HQ não é desse perfil não, mas tudo bem. Muito obrigado por você vir. O último e-mail aqui é do Rafael HT. Esse cast ficou muito bom e eu gosto bastante da obra. Estou parado aproximadamente no capítulo 125 do mangá. A história está muito legal e acho que realmente é um mangá que parece ter um futuro bastante próspero. Até amigos meus que leem poucos mangás estão lendo ele. Os personagens que mais gosto são o Endeavor, uma das que estão com os vilões, usa um chapéu parecido com o do Bison, que acredito que seja Himiko Toga, o Bakugou, e um que acho que se chama Tenya Ida. A história parece bem legal e o arco dos vilões é interessante. O Mineta acho que é um personagem razoável, poderia ser mais desenvolvido, mas preferem que ele seja o alívio cômico. Mais um falando do Mineta, Jim. Eita, bom. Acho o Bakugou muito legal pela personalidade dele e a rivalidade com o Midoriya. Agora que vocês falaram que o Bakugou consegue explodir com qualquer parte do corpo, fiquei imaginando o que acontece com ele quando come feijoada ou batata doce em dia de verão. Ah, eita. Bem, piadas à parte, fica uma história bem divertida e estou bem curioso para ver como os meus personagens favoritos evoluem. Também estou comprando o mangá do Akira da JBC, mas li ele pela versão da Globo e uma parte em inglês pela internet, ano retrasado, e aqui ele botou 2015. Mas como já faz mais de um ano, essa edição da JBC vai ajudar a recordar e decifrar algumas coisas que não entendi da versão em inglês. Lembro algumas coisas relevantes, mas não vou dar spoiler. Que bom que você gosta bastante, né? Bom que você gosta do Boku no Hero Academia, tá um pouco parado, mas só seguir a história, tá legal. E o mangá da Akira do JBC tá legal, hein? Olha, continua lendo. Valeu, Rafael HT. Muito obrigado pelo e-mail e um abraço aí especial pro Poicarod, Vinícius Oliveira, Cresto Márcio Tássio San, nome um pouquinho, quase um trava-língua, Donovan Sampaio, Alan Rodrigues Domingues, Rafael Taira, Rafael Souza, Rafael Doidão e por último, mas não menos importante, para a Erika Rodrigues Serpa. Isso, valeu galera que comentou, muito abraço pra todo mundo. E é isso aí. Pois gente. É, vamos terminar então esse caixa de entrada, finalmente acabou. Vamos terminar esse caixa de entrada, então até mais pra todo mundo e fica aí com o finalzinho da música You May Be Right do Billy Joey. Ok, então valeu galera, falou e fui, tchau.